começar nossa fogueira. Nosso balão vai incendiar. Nosso balão vai, nosso balão vai, nosso balão vai estourar. Nosso balão vai, nosso balão vai, nosso balão vai estourar. Vai começar a brincadeira. E nessa dança eu quero entrar. E nessa dança, e nessa dança, meu balão vai estourar. E nessa dança, e nessa dança, meu balão vai estourar. Vai ser a festa, vai todo mundo dançar. Vai, vai, eu quero te namorar. Faz teu pedido a São João, faz minha filha. Entrega teu coração. Eu te canto, eu te faço, eu te toco esta canção. Vai, galera! Deixa a poeira subir, deixa pingar suor. Vem se envolver nessa dança, hoje aqui ninguém se cansa de dançar nesse forró. Deixa a poeira subir, deixa pingar suor. Nesse chamego danado, tô ficando ouriçado, coração bate sem dó. Só dá nós dois no salão agarradinhos. Chamego bom, teu corpo roçando no meu. E a gente sai do salão pro escondidinho. Bem de mansinho, vou roubando um beijo teu. E aí o nosso sangue esquenta, queima igual pimenta e faz a gente acender. E a gente fica a noite inteira pensando besteira até o sol nascer. E aí o nosso sangue esquenta, queima igual pimenta e faz a gente acender. Ela dança, me faz tremer. Arrepia a espinha. Danadinha, me dá, me dê. Quer ver eu querer, me dê. Me dá, me dê. Quer ver eu querer, me dê. Me dá, me dá, me dê. Quer ver eu querer, me dê. Me dá, me dê. Quer ver eu querer, me dê. Me dá, me dá, me dê. Quando ela dança sem me dar bola, minha sanfona chora, peço pra morrer. Sua gatinha vem ser minha. Danadinha, canta Fortaleza. Quer ver eu querer, me dê. Me dá, me dê. Quer ver eu querer, me dê. Me dá, me dá, me dê. Quer ver eu querer, me dê. Me dá, me dê. Quer ver eu querer, me dê. Me dá, me dá, me dê. Quer ver eu querer, me dê. Me dá, me dê. Quer ver eu querer, me dê.